Eu acordei daquele jeito, coração aceso, um vulcão por dentro a me incendiar. E ao mesmo tempo leve, um floco de neve branco e transparente solto pelo ar. Com um sorriso aberto e você por perto, namorar é coisa boa. Eita coisa boa. Não demora, não demora, que eu tô quente a todo vapor. Me namora, me namora, tô ardendo de tanto calor. Sinto meu coração bombeando paixão, carregado de amor. Isso é que é amor, que deixa a gente leve no mundo da lua, abestalhado e tonto no meio da rua. Um bobo, menino, sorrindo, cantarolando sem parar. Isso é que é amor, pegando fogo 24 horas por dia, derretendo iceberg em madrugada fria, que nenhuma gelada pode apagar. Tô queimando, queimando, tô daquele jeito, com o coração aceso pra te incendiar. Tô queimando, queimando, derretendo gelo. Hoje eu tô daquele jeito louco pra te amar. Opa! Não demora, não demora, que eu tô quente a todo vapor. Me namora, me namora, tô ardendo de tanto calor. Sinto meu coração bombeando paixão, carregado de amor. Isso é que é amor, que deixa a gente leve no mundo da lua, abestalhado e tonto no meio da rua. Um bobo, menino, sorrindo, cantarolando sem parar. Isso é que é amor, pegando fogo 24 horas por dia, derretendo iceberg em madrugada fria, que nem uma gelada pode apagar. Tô queimando, queimando, tô daquele jeito, com o coração aceso pra te incendiar. Tô queimando, queimando, derretendo gelo. Hoje eu tô daquele jeito louco pra te amar. Tô queimando, queimando, tô daquele jeito, com o coração aceso pra te incendiar. Tô queimando, queimando, derretendo gelo. Hoje eu tô daquele jeito louco pra te amar. Aí, Ana Paula, valeu.